Vivo no segundo andar, vivo mesmo por cima de ti. Já me deves ter ouvido chegar. Se ouvires os saltos de madrugada, a cama a abanar ou barulho de pancada, não te metas nesta luta. Não te metas nesta luta. São ossos do ofício da vida de puta. Eu sei, sou meio desastrada, costumo gritar e gemer, mas acredita, não é nada, sou eu a fingir o prazer. Já estou cansada de ficar em pé contra a parede, sabes como é. Mas não te metas nesta luta, não te metas nesta luta. São ossos do ofício da vida de puta. Desculpa, é tarde, eu sei, e tu tens de dormir, mas nunca me enganei quando parava para te ouvir. De orelha à escuta no elevador, enquanto masturbavas o adamastor. Mas eu não me meto nessas lutas, eu não me meto nessas lutas. Todo homem toca o bicho a pensar nas putas. Eu sou uma puta, vivo no segundo andar, vivo mesmo por cima de ti. Já me deves ter ouvido chegar. Se ouvires os saltos de madrugada, a cama a abanar ou barulho de pancada, não te metas nesta luta. Não te metas nesta luta. São ossos do ofício da vida de puta. Se ouvires os saltos de madrugada, a cama a abanar ou barulho de pancada, não te metas nesta luta. Não te metas nesta luta. São ossos do ofício da vida de puta. Ossos do ofício da vida de puta. Ossos do ofício da vida de puta.